meu amor. Vai meu balão, vai meu balão, de papel de cor, de papel de cor. É de São Pedro, de boa sorte ao meu amor. Meu balão subiu para a eternidade, para a eternidade. Subiu sem queimar para procurar a felicidade. A felicidade, a felicidade, ninguém encontrou, ninguém encontrou. Quando a gente chega, ela nunca está, porque já passou. Para procurar a felicidade, ninguém encontrou. Quando a gente chega, ela nunca está, porque já passou.